hoje. Yo, gata entre nós, tudo é tão breve. Deixa eu fazer tudo ser leve. Na rua ou na cama, no inferno ou no céu. Álcool e seus olhos azuis. Álcool e seus olhos azuis. Mas também querem me dar. Eu fiz um antena. Hoje vai ser game, oh. Ela vai jogar meu jogo, mudando de posição, igual eu mudo de flow. As suas amigas dizem que me odeiam, mas também querem me dar. Eu fiz um antena, yeah. Fazendo amor pela estrada, quanto tempo nós não se vi. Para o carro, tira a roupa, a vista daqui é tão linda. Vamos transar, nós vamos fugir da rotina. Tomo conta desse corpo e eu nem gosto de anatomia. Por onde passadas estações eu sinto há quanto tempo a gente não se vê. Toda arte é baseada em novos horizontes. O céu não é o mesmo sem estrela. Foda-se o mundo lá fora, distância, tudo bem longe da gente. Eu sabe que as melhores coisas do mundo acontece de repente. Hoje vai ser game, ela vai jogar meu jogo, mudando de posição, igual mudo de flow. As suas amigas dizem que me odeiam, mas também querem me dar. Eu fiz o não entender nada, yeah. Gata entre nós, tudo é tão breve. Deixa eu fazer tudo ser leve. Na rua ou na cama, no inferno ou no céu. Álcool e seus olhos azuis. Álcool e seus olhos azuis. Até tarde, fode comigo e acorda a cidade. É que eu brinco, mas fala a verdade. Sabe que é mais gostoso com maldade. Joga com vontade, você sabe qual nossa melhor parte. Vai, reduz a velocidade. Eu quero sentir nos meus dedos as curvas por baixo da blusa enquanto cê desce. Dança enquanto cê mexe. Tipo Tony Montana, eu quero o mundo e o que ele oferece. Chama meu nome com aquela cara de safada. Arranha minhas costas até deixar marca. Vem pra cama, é mais uma rodada. Paco, tu, tu, paco, tu, pá. Álcool nos seus olhos azuis. Você me deixa bem mais leve. Fudendo, você esquece as brigas. Pelada me deixando mec. Álcool nos seus olhos azuis. Vou jogar dia na sua pele. Eu sou a cura dessa sua bad. A noite passa e você não me esquece. Só do teu lado que o tempo para. Aproveitando da vida, cara. Usando sua lingerie da praia. O foda é que tu sabe que as suas amigas dizem que me odeiam, mas também querem me dar. Eu finjo não entender nada. Gata entre nós, tudo é tão breve. Deixa eu fazer tudo ser leve. Na rua ou na cama, no inferno ou no céu. Álcool e seus olhos azuis. Álcool e seus olhos azuis. Entre tragos e doses, vendo você se aproximar. Álcool e seus olhos azuis.